Ellison. Agora, DJ Ellison. Acelera tudo, meu águia! Sobrevoa! Abrindo tuas asas! Abrindo! E dá-lhe bicada violenta nessa galera! Idiota. Toma o chifre pra caralho e quer sentar na minha pica. Fiquei sem chão. Vai, danadinho! Nesse aqui tem som de dubozinho. Cartadinho, quebra de latinho. Pressiona as ondas e curtinho. Ela quer dar pra bandido, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. DJ Lohan que tá tocando. Quero saber de vocês agora. Quem é que tem mais de 18 anos aí, bota o bracinho pra cima. Só quem tem mais de 18 anos. Quem não deve nada pra ninguém também, bota o braço pro céu. Agora, já que todo mundo tem mais de 18, então bora começar a putaria, vai. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai, vai, vai! Joga tudo, Marino! Põe a mãozinha pra cima e grita! Deus do céu, quando toca essa música, o cara logo pensa em chifre. Quem já botou chifre aí, bota o braço pra cima. Quem já levou sem mentira nenhuma? Ah, meu irmão, esquece o chifre agora, bora pra cima. Rock doido. Acima, diamante, bora, cururu, toda a família tubarão. Olha aquecimento, mano. Bora, GDK também tá aí. Olha a Tata, hein, mano, olha a Tata. Segue o líder. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem. Só os solteiros. É tchau pra quem. Só os solteiros. Só os solteiros. Eu tô curtindo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Tô solteiro, tô fiobado. Tô de volta no lugar. Tô solteiro, tô fiobado. Tô de volta no lugar. Eu tô no pop, eu tô curtindo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. Falou. Segue o show, meu! Curtiu o Pop Live? Bora pra cima, LG! DJ Alisson! Olha, rapaz! Grande G! Família Dinheiro, tô contigo, brother! Venha, venha pro teu som, venha! Opa! E aí, Rodrigo? Bora pra cima, maninho. Você também, Rodrigo da Nike. Agis como se eu tivesse outro alguém. Cresce as vacinas, gente! Lotadinho! Deixa de ciúme, foca em nós dois. Se você vai me... Todo mundo tem um passado. Quem errou? Ó, esquece. Todo mundo tem um passado. choro. Não toma, vai. A nossa estrela, Rebeca Lynch, arrebentou no The Voice Brasil. Ou mais a Ivete, não? Aí, Rebeca! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse... JD, tá aí com a gente, o Nandi, dos signos. Aquele abraço pra você, DJ. O Beto Radical também. Meu camarada Alexei, tá de volta aqui com a gente. A vida não é só trabalho, né, Maninho? Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Pode! Pode chorar, pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Hoje vai ser o dia que eu vou amanhecer. Vou chegar só 6 da manhã em casa. Quem é que vai trabalhar de ressaca amanhã? Bota o braço pro céu! É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Belly! Como é que é? Eu quero ouvir de novo mais uma vez. Vai! Um, dois, três, já! Paysandu bem alto aí. E quem é do Paysandu, dá uma vaia no Remo também. O bagulho é tenso, Edson. Bora, mano. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Meu poderoso leão. É o Cabe Pop Live. Popular. quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, com as pegas pegas bem doida, doida. O show já tá num grau, o show já tá num grau, o show já tá num grau, o show já tá num grau. O show tá daquele jeito, DJ Edson. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Bora, bora, bora que ele chegou. Santorini. A casa que tremece e que balança tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa e com nós ninguém se mete. Aqui quem fala é o Coringa, junto com meu mano Dourado. Agora quem fecha com o Super Pop. O Chico Live também daí com a gente, abraço pra você, Chico. E a galera da Mecânica Express. O águia chegou. Aí com a gente, abraço, abraço, abraço. Explode! Explode o bagulho. Pálvora. E o nosso parceiro Renan, Renan da Toca do Leão, a presente com a gente. Alô, Renan, preparem o canhão principal. Mais pálvora. E os nossos mal falados, tô todos aqui presentes. Tô no quintal deles, o Pop hoje, mano. É o D, o garotinho das grupeiras. Bora, mano. Sacode! Explode! Bora fazer assim agora, só. Coisas da vida, a minha isso complica. E às vezes bate vontade e a gente fica. Ela gosta dessa nostalgia, liga todo dia pra querer jogar papinho. Já tô ligado que essa mina é moda nada. É desculpa declarada pra poder sentar pra mim. Vai senta, vai senta, vai senta, vai sentando outra vez. Vai sentando outra vez. Senta, senta. Poxa, quem me viu matei a vontade da minha ex. Poxa, quem me viu mais uma vez peguei minha ex. Joga a mão pra cima agora, dá tchauzinho pra ex. Dá tchauzinho, dá tchauzinho, dá tchauzinho pra ex. Dá, dá, dá. Não, sim, bora, bora. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Chamando probleminha aqui na... E o japonês, Fábio, Adriana, o Trumildade tá aqui no Pop, obrigado. O NK que vai comandar a festinha. Que vai comandar a festinha. Quando eu mandar você dá, você dá, você dá, você dá, você dá, você dá, você dá, você dá, você dá, você dá. Tu te segura, Biel. Tu te segura. Então vai. Acelera. Acelera. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é o complexo da Penha, o verdadeiro puteiro. Vamos aonde? Vamos! Vamos! Bom demais! Bigodinho fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Cheiro de perfume bom. Thank you. de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Hoje eu vou pra... Elton! Elton Douglas! Michel e toda a equipe, Spider! Cidinho, Bruno Pitbull, o Nascimento, Arthurzinho do Coqueiro! Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. É o Bates, não adianta, é o Bates, não adianta, é o Bates, não adianta. Eu vou pra onde? Hoje eu vou pro rolê. Alô, Daniel. Ei. E aí, banana? Ei. Bora comigo. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar. Só quem vai virar o bicho hoje, hein? O Fábio Assunção. Hoje eu vou virar. Fábio Assunção, hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Daniel Alisson! O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. E eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um... Liberou! Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Rebolou pro chefe, me chamou de amor. Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamando de amor. Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Rebolou pro chefe, pronto, me chamou de amor. Agora selou. Só vocês, ninguém se mete agora, vai, vai. Essa aqui eu vou tocar pra vocês. Sei que vocês gostam. Eu sei. Solta a batida, Ellison. E a mulherada dançando, vai. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Cadê a mais alta? Cadê a mais alta? É o DJ Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. Como é que vai ficar isso aí? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Eu te falei, Anjinho. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você... Olha os caras doidos da baixada! Por aqui com a gente, alô, cara doido! Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita! Aproveita! Aproveita! Aproveita! O melhor momento da sua vida. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, Valdinho, os caixa abaixo. Aquele abraço pra você, o Biel, o Cicinho também, o meu parceiro Leonardo Oliveira e toda a panelinha. Aqui em cima ela tá achando que nós tá brincando. Olha aí. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada. Sacode! Família Rachixe, no Sideral também, bora Gago! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito... São os nossos grandes amigos de todos os quatro cantos do estado. Meu grande amigo Maílson. E a galera lá do Tauá, meu irmão. Pode crer. Você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Não pude evitar, tirou meu ar. Virou rave! Vidonha! Vidonha! Vidonha! Vidonha! Vai, vai! Isso é trip e som de boizinho. Picado talentinho, quebra de latinho. Juninho! Obrigado, Juninho, você é o Lucas Bigodinho. Primeira dama Amanda também tá comigo. Valeu pelo carinho, alô Artuzinho do Coqueiro! Cara, talentinho, quebra de ladinho, pressiona pro som. Chico Live é o nome dele! Talentinho, quebra de bola patrimônio! O Bola GDK também tá aqui do lado! As novinhas da gaiola! Valeu, meu parceiro Elton! Embraçada, o criador da Edilson Rex! O balão já tá aceso! E eu já tô bem quente! Valeu, Alexei! Virou, então vai. Pude evitar, tirou. Todo mundo que tá solteiro sai no chão. Vai, doida. E doida. E doida. Vai. E aí, meu parceiro Neto da CL. O homem voltou! É assim que eu gosto! Tem que ter know-how, viu, Anitta? E aí, meu parceiro Urso! Mais alta do pop tá na área! O carioca é dormindo também! Vou mandar o camarote! Filha mais alta e as meninas super poderosas do empresário carioca Tormento. Pólvora! E aí, parceiro Caio? Xerox tá no circuito, maninho! Eu marcho rumo à eterna glória! A nossa coalhada! Obrigado, Neca! DX do Sideral também tá junto comigo! A galera do Lino Som. Eles, e agora, bora pra nossa realidade, ó. Bora, no batidão, no batidão, no batidão. Prepara a tua latinha e vira curtindo essa aqui, ó. Quero ver quem é bom de perna. Marcante! Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Da noite de amor. Oh, oh. Ellison. Você me deixou de um jeito que não dá. Obrigado, minha equipe, eternamente. O França Produções. E a sua mãezona também tá aí com a gente, França. Nunca pensei que pudesse existir. Tamo ao vivo aí, né, LG? Tamo ao vivo, Brasil todo! Você me pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Palmeiras foi muito longe atrás desse pop. Olha aí, aí cabeça branca. Não existe fronteira. Tamo junto, pra nos segurar. Conhece o Ceará aí? Não existe barreira que eu não possa atravessar. Mudeu pro papão, hein? Nada, somente deixa pra domingo. Deus, pra nos separar, a gente se ama. Onde é hoje? Na cama. Essa música dá logo vontade do cara tomar umas, né, meu irmão? Eita, porra! Obrigado, meu parceiro Wilson Mix! Jean Moreno também daí comigo! Bora, Patrício Eco! DJ Anderson Melo tá aí comigo! E aí, Anderson? Você, maninho, é pra se apaixonar. O que eu faço, amor, com um vaso que fica. União da família Eco, o Filipino, o PDD também. Vamos na nossa panelinha aqui do lado. Bora, Cicílio, bora, Leonardo Oliveira, bora, Biel, tá todo mundo. Alô, Valdir. O nosso amor foi mais... Tá aí, ó. Gostei de ver. Mas que lembrança, uma louca paixão. Esse é o som pra todas as idades. Merece os aplausos de todo mundo aí. Bacana. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. O nosso amor foi mais que sonho. Mais que lembrança. Essa é a dona Fátima, ela. Você tá desde cedo com a gente. Todo mundo tem o direito de se divertir, né, meu irmão? Tá certo, dona Fátima. Arrebenta. O palco é seu, dona Fátima. Banda AR15. Vamos tomar todas hoje, é domingo. E não deu nem papão e nem leão. Ellison, Ellison, Ellison. O meu parceiro Galileu, o Pimenta, equipe Whisky da Marambaia também, DJ Eugênio. Um abraço a Deise também, todas as meninas aí dando muita força pra todos nós aqui. Valeu, hein? Conhece sempre! DJ Nandi, lá dos Signos, da Cabanagem, o Beto Radical. Valeu também! Pra vocês aí, meninas, as nossas coelhetes sempre, hein? Timor, Alisson! Live. Super Pop. E aí, meu parceiro Daniel Almeida, você e o Banana, Wallace Sec. Eu não sou morta pra valer, me entreguei de coração, pra ser feliz nessa paixão. Você é? Sou das Jean Moreira dos Mal Falados, aquele abraço pra você, viu, Jean? Tamo junto, hein, garoto? Parceria Miranda e o meu parceiro Ramon, a TJ. Te amo tanto, você nasceu pra mim, meu S coelho, I love you. Banda, a R15, disparando sucesso. Grande amigo Renato, do Rei Nuclear, tá aqui nos fazendo uma visita cordial. Obrigado, mano. Sem você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. Renato Rei, né, Nandinho? Oh, yeah. É muito bacana ter essa galera velha guarda com a gente. Você é dona dos meus sonhos. Bora, Daniel! Imaginando Banana. Boca dizendo assim. Vem pro pai, vem! Vem pra mim. Ai! Edilson Rex na área! Edilson! Obrigado, mano! Que abandono foi esse, hein? Isso, Melo, gosto das marcantes. Sozinho já não sei pra onde ir. E ele vai pro palácio, viu, Ellison? Menos um pouquinho, que eu vou correndo encontrar você. Essa distância só me faz sofrer. Live. Com quem? Com você. Viajo na batida, me dá prazer. Tem um louco. Renatinho. Renatinho do Shop Red. Vem... É comigo, obrigado, mano. Preciso de você, yeah. Meu amor. Meu cunhado Vitor. Ele trouxe a primeira dama hoje. Dona Vitória. Eu vou curtir. Obrigado, minha linda, pela vinda sempre. Alô, Daiane. Bora, Tonico. Venha dançar no party. A festa de aparelhagem não tem quem compare. Que você vem. Eu, hein? Eu vou curtir esse som. Lá de fogo, arrasta a favor. Com quem? Com DJ Ellison e DJ Juninho. Ellison e Juninho. Faz o S, faz o S, faz o S. Eu vou curtir esse som. Lá de fogo, arrasta a favor. Com DJ Ellison e DJ Juninho. Joga a mão pra cima. Faz o S, faz o S, faz, faz, faz. Mateus! Souza, Melo Madeus, Clícia, Aline, Fafajano Aline! Na batida, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Bora, DJ Ellison, meu irmão! Oh! Brasilzão. Meu amor, olha a nossa igreja amiga Ingrid Faro. Também tá aí presente para a Ingrid. O Márcio, DJ Raul, lá de Macapá também, bora Raul. De fogo!